É Ju, eu falo meu pastor Liga, se eu tenho condições da 17 Nicolau com plano 10, tem que conseguir o Nacional do ano 0? Ótimo. Gente, então, dá presente. Inicia a decolagem, vento 340 graus com 02 nós, com o ano Nordeste, o Alfa Tchalinja pode fora do sol. Alfa Tchalinja com o ano Nordeste fora do sol. Mantenha pro ano Nordeste, agora uma transferência para o controle. Linha 49 no solo 56, libera direito, se no solo é 1-2-1 do solo 9. 2-9, vem para o sinal, bom dia. Sétimo nível, solo 5047 no transporte. Parmeu essa chaninha, solo 54, curso 5047 no transporte. 5047. Presente chegou ao controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8. Giro, 120. 3902, 1208, controle, bom dia. 208, obrigado, bom dia, tá 3502. Salvador, bom dia, 1208, E aí chega para o fato de mais sucesso. Salvador, bom dia, sou 1233.0.0. Pronto. Ali mantém, sono zero, 1233. Variável 3 nós. Deveria colar esse pista 1-0, voo 1-2-3-3. Manaus 16, chame o controle 10268, vamos ver. 208, bom dia. Obrigado, ingresso. Estou no teste. Reporte aliás de pronto na cabeceira. Estamos mais espaciados, exame de colagem no 7, vento variável 2 mais. Fox Sierra, dentro do 921, time de controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Mike Fox Fox Sierra, bom dia, então. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, quem ligar no 09. Encontrando visão capista. Porta visão capista, passarelo 2229, 1019, ajuste. Machado e travado, visão com a pista, passarinho 2229. 2229, autorizado com 20, vento variável 29. 20, variável com 29, livre com 2229. Geral 9970, ponto de espera 10. Geral 9970, mantém o ponto de espera. É manter o ponto de espera, geral 9970. Serão 9970, autorizado o LN, mantém a pista no zero. Aliás, batemos zero, será 9970. Gente, vai liberar aqui a direita, é 1209, 3229. Nossa estrela autorizada a decolagem 1-0, vento variável 3-9. 933, chame Faturo, o Jair Puxa 8. Salvador, bom dia, 1, 2, 7, 8, 3, ponto 0, da 1-0, pronto, eu estou lá. Autorizado, a linha de decolar, estamos 0, vento, 270 graus, 29. Autorizado, a linha de decolar, estamos 0, 1, 2, 7, 8, 3. Salvador, é... Rocha Neto, Alfa Quebec. Siga. Alfa do Quebec, autorização para giro de motores. Durante 10 minutos, nós estamos aqui na reposta 14. Confirme onde se encontra? Reposta, pessoal, reposta do Pati. Gente, chame o sol 121 decimal 9. Ok, senhor. Autorizado, olha aí, mantém um 0 preparando. Ali, mantém um 0 1 755 no solo 39, direita, no 21, decimal 9, solo Salvador. Direita, 219, eu falo, obrigado. Rio 4234, autorizado, decolagem 0, vento calma. Aguarde pista livre, fomo o Embraer da Azul alinhando agora, iniciando a rolagem, trazendo a rolagem. 4, decolou as 4 1, segundo controle, 1, 2, 0, 8. 3, 0, 8, 4, 7, 5, 3, autorizado, 1, 0, 0, variável, 2, 9. 3, repouso, capricheiro, 1, 0, 4, 7, 5, 3, confirmando pista molhada, descarregadinha. Ouro se úmida. Grato. pistola, espaço 3 direita, no 219, fala. Salvador, voa 092, bom dia, estabilizado. Voa 092, que legal, 019. Você pode me jogar algum campo? Estou prestando, 019. Voa 092, voa 092, pode me jogar algum campo? Afirmam, eu estou prestando, justamente 019, voa 092.